como também a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todo estrangeiro, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. Como também para com as ofertas de lei em tempos determinados, e para com as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para bem.